É só se ligar na próxima atração. Aumenta o rádio, minha gente, aumenta o rádio. O campeão de audiência tá no ar. Esse programa é a tarde sertaneja. É no Cavalcante, já chegou pra comandar. Aumenta o rádio, minha gente, aumenta o rádio. O campeão de audiência está no ar. Esse programa é a tarde sertaneja. É no Cavalcante, já chegou pra comandar. Começa agora, pela cultura, a maior audiência do lugar. Começa agora, pela cultura, é no Cavalcante é quem vai apresentar. Começa agora, pela cultura, a maior audiência do lugar. Começa agora, pela cultura, é no Cavalcante é quem vai apresentar. Vamos cantar alegria com o autêntico ritmo do Nordeste. A partir de agora, está no ar, Tarde Sertaneja. Muito boa tarde a todos os nossos radiovintes da nossa queridíssima Rádio Cultura. Está entrando no ar mais um campeão de audiência, o programa Tarde Sertaneja, como é, mestre? Eita, programa bom que eu gosto de ouvir. Eita, aí a dupla de dois, dupla de dois. Boa coisa boa aqui na Rádio Cultura, cheio de artistas, amigos, colegas, irmãos. É aqui a Rádio Cultura onde a gente toca e valoriza e recebe os artistas de Caruaru. Hoje o estúdio tá lotado, viu, Maestro Jesus? Tá lotado. Você organizou o forró? Depois que o Maestro começou a fazer caminhada, até a camisa parou de esticar. Está virado. A direção da rádio é dos irmãos Almeida. Um abraço a Zé Onildo e meu amigo Júnior Almeida. O maestro de hoje é Carlos Barbosa. Boa tarde, Carlão. Programa recheado de gente boa. Cadê o galeguinho do Zóio Azul? Cadê ele? Cadê ele? Johnny. Olha ele aí, olha ele aí. Eita, aí, bicho de um zóio bonito da bexiga. J. Lima chega baba, J. Lima. E João, tudo bem? Boa tarde, Hélio Cavalcante. Tá tudo bem, João? Tá tudo jóia, tá tudo João, uma beleza. Tudo bem? Tá tudo uma beleza, mas agora tá tudo jóia. E boa tarde, ouvido que tá, vai ouvir o programa da Agora Levanta, né? Até às seis, com o grande comunicador Hélio Cavalcante e o Maestro Zuide para comandar o pessoal, né? E o Bill do Pife veio hoje. Hoje a alegria o tá feita. Voltou. Eita, Bill, bom da bexiga. O maior cuidado é o com o Bill. É. Deixe Bill, Antônia. Deixe Bill, Antônia. Vamos tocar, mestre? Puxa o fole, bigodinho. Thank you. Nordeste, mas o Zé Luiz tá numa zabumba do cranco hoje. Zé Luiz, hoje veio inspirado. Hoje acho que Nina deu a carga dele. Um abraço pra dona Nina, que ficou com o radinho ligado. Oi, oi, oi. A esposa do Joãozinho, né? Todo lá do bairro Gaminon, tá todo mundo. Agora é o Neco do Coco. Vai, Neco. Bora ouvir uns cocos de Neco? Ué, nós pulamos. Vamos lá, bora, Neco. Os cocos de Rapaz, Neco. Quem pode ver meus cocos já sabe quem é. Neco, e os olhos, ficou bom, Neco? Rapaz, graças a Deus, já... Hoje fui fazer a... Revisão. O exame? A revisão. Como é o nome do óculos que você vai botar? Como rapaz, eu esqueci o nome do óculos. Como é? Diga o nome do óculos. Rapaz, só sei que... É de perto e de longe. Focal, focal, seu filho da nada. É bivogal, bivogal. Bivogal, bivogal. Vale, graças a Deus, que eu tô vendo com o óculos sem óculos. É o óculos bivogal, pronto. Neco Lima. É o Neco Lima. Sabe? Aí eu vou mandar... Um abraço pra minha velha que tá me esperando. Olha, já tá esperando o curso. Hoje enxerga é tudo. É hoje que é hoje que o Cacão pia. Vamos embora, é isso aí, compadre Jota. Vamos lá. Puxa o fole, menininho. Vou te contar o curso, papado. De lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua desse coco não bambeia. O coco é se copado e eu vou te copar. A minha língua desse coco não bambeia. O coco é se copado e eu vou te copar. Eu já cantei coco tocado e baião. Coco tocado é rio canto cantar. Por isso eu digo coco se copado. É um nosso dado e do ponto de cantar. Vou te cantar o coco se copado. É de banda sem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua desse coco não bambeia. O coco é se copado e eu vou te copar. A minha língua desse coco no bambeio, coco é de copado e eu vou te topar. Segura a vida do pipo, ô caba bonito. Eu já cantei coco tocado e baião. Coco tocado é rico quanto cantar. Por isso eu digo coco de copado. É um nosso ego bem dado e do canto de desatar. Vou te contar o coco de copado. É de fazer assim na cidade, vou ver se é minha língua. A minha língua desse coco no bambeio, coco é de copado e eu vou te copar ela. A minha língua desse coco no bambeio, coco é de copado e eu vou te copar. Tem coco socado e baião, coco socado é rico canto cantar. Por isso eu digo coco de copado, é um processo bem dado e do canto de tacar. Vou te contar o coco de copado, é de banda que vou te dar. É minha língua dá, a minha língua desse coco no bambeio, coco é de copado e eu vou te copar. A minha língua desse coco no bambeio, coco é de copado. Neco do Coco cantou sincopado. Depois que melhorou a vista. Meu amigo, tanto, né? Melhoraram a vista de Neco, a voz de Neco. Mas rapaz, Neco botaram furando nele. E outras coisas. Até o exame de prova fizeram em Neco. Mandar um abraço para o cantor Lindenberg. Grande cantor, um grande profissional que a gente tem no Caruaru. Coisa em breve boa. Ele vai estar aqui com a gente. O Alberto do Rio de Janeiro tá mandando abraço aqui. Maestro, chame a Zenu, Maestro, chame ele. É isso aí. Fala, mestre Zenu. Olha, gente, quero lembrar que na Agremil tudo é promoção. Tudo mesmo é preço de promoção para você comprar. Toda a linha Tramontina para você comprar. Garrafas térmicas para você comprar também. Conjuntos de pratos de porcelana. Mesas plásticas grandes. Cadeiras, banquetas, taqueiros, piscinas em vários tamanhos, boias de vários tipos e tamanhos. Tem também andajá, presentes, brinquedos e utilidades. Tudo aí você compra com aquele precinho de promoção na Agremil. As duas lojas lutando para valer aí na rua 15 de novembro 150 e 220. Leve qualquer cartão de crédito e realize as melhores compras na Agremil. Refrigerante é Rochedo. Cinco sabores que valem nota 10 para você tomar à vontade toda hora. Tutti Frutti, Guaraná, Laranjada, Rochedo Cola e Soda Limonada. Rochedo é o melhor refrigerante. Tarde Sertaneja. O programa Tarde Sertaneja tem um oferecimento da Casa do Camponês, que dispõe de tubos e conexões para irrigação, fitas gotejadoras, infinidade de máquinas agrícolas, forrageiras, motosserras e roçadeiras. Rua Martim Júnior, Centro Caruaru. Fone 3721-5833, Casa do Camponês, tudo para o campo. Estamos apresentando Tarde Sertaneja com Erlon Cavalcante. Você ligado no Comando Geral da Notícia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã. Audiência qualificada. Espaço democrático em defesa da verdade. Comando Geral da Notícia. Um programa completo do jeito que você gosta. Oferecimento RC Tecidos. Jeans com o melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos. Agreste Gases. O oxigênio nosso de cada dia. Rua João Soares de Lira. Óticas Arco Verde. Confiança para você ver melhor. Óticas Arco Verde. Coletivo Turismo. Viaje com qualidade, segurança e conforto. Ligue 3721-0505. AGS Refrigeração. Tudo em utilidades para o seu lar e para o seu negócio. Equipamentos para restaurantes, bares, supermercados, padarias, açougues e lanchonetes. E Farmácias Maurício. Medicamento barato. Barato mesmo. É nas Farmácias Maurício. As Verdinhas. Disque entrega 3722-1073. Prepara a terra, meu amigo camponês. Terra tratada no processo toda vez. Mas pra manter o seu roçado bem tratado, tudo tem que ser comprado na casa do camponês. Um dos freguês com bichada e fornecida, compra tudo inseticida, foi que pulverizador. Tem plantadeira, tem arado e tem motor. Lavoura e preço pra revendedor. Casa do Camponês, Rua Martins Júnior, 53, no centro de Caruaru. Ajuda o Instituto do Câncer Infantil do Agreste adquirindo o título de capitalização Caruaru da Sorte e Filantropia Premiada e cedendo o direito de resgate. No próximo domingo tem. Na quarta rodada, uma HB20 mais R$30 mil. Primeira rodada, R$9.500. Segunda e terceira rodadas, uma moto bis em cada rodada. Na quarta rodada, uma HB20 mais R$30 mil. E 10 giros de R$1.000. Título R$7. Caruaru da Sorte, título emitido pela Investe Capitalização. Você está ouvindo Tarde Sertaneja com Erlon Cavalcante. Voltamos com o programa Tarde Sertaneja. Mandar os abraços aqui para Maria Andresa, Osana Lages, tivemos aqui o Josilene, o Josias, muita gente boa. E aqui tem uma mensagem muito bonita. Quem manda aqui é Maria Preta. Erlon, diga a Jota Lima que o menino já nasceu. E nasceu com duas cabeças. Oxê, e é uma cobra? E é uma cobra? Daqui a pouco tem um presente pra Jota Lima, que um amigo meu trouxe. Boa tarde, Bill do Pife. Boa tarde, meu amigo Erlo Cavalcante. Boa tarde, Agenor Faria, toda a família Faria, toda a família Almeida. E Júnior Almeida, chegou agora, tá todo mundo ligado. Um abraço pra vocês. E o amigo Carlos Barbosa, segura a dama, meu filho. Olha, Bill do Pife é um patrimônio da Rádio Cultura, viu? Obrigado. Desde que começou o Tato Sertanejo e a Feira de Caruaru, que Bill do Pife está presente, mas Joãozinho, Benedito, todo mundo. Exatamente. Eu quero dizer que eu tenho um prazer porque eu comecei na cultura nos anos 60. Olha. 1960. Olha, Bill, quando começou na Rádio Cultura, tinha 2,10 metros. Olha o tamanho que ele tá. É, exato. Foi diminuindo. E essa música oferece a um amigo, Paulo, que tá lá na Adagro, ligado na cultura. Um abraço para você, Paulo, e toda a família. Vamos de música, conversa é roubo de tempo. É, um coco na casa da Mariana. Opa! Vou tocar e cantar para todos vocês. Vamos embora, Bill do Pife. Maria, Mariana, Mariana, Maria, na casa da Mariana, lá tem forró todo dia. Maria, Mariana, Mariana, Maria, na casa da Mariana, lá tem forró todo dia. Tem forró, tem brincadeira, tem um pouco de pandeiro, no claro do candeeiro, a gente amanhece o dia. Lá na casa da Maria, a festa é muito bacana, todo final de semana, eu vou lhe dizer como é. Eu danço com Mariana, em Maria com Manuel, eu danço com Mariana, Nada agro, ligadão na cultura. Vamos lá. Na casa da Mariana, lá tem forró todo dia. Ô Maria, ô Mariana, ô Mariano, ô Maria. Na casa da Mariana, lá tem forró todo dia. Tem forró, tem brincadeira, tem um pouco de pandeiro. É no claro do candeeiro que a gente amanhece o dia. Lá na casa da Maria, todo final de semana, a festa é muito bacana, eu vou lhe dizer como é. Eu danço com Mariana e Maria com Manoel. Eu danço com Mariana e Maria com Manoel. Olha, Johnny! Menino, Rádio Cultura do Nordeste, 1105. E aqui é Tarde Sertaneja. Com quem? Com Erlo Cavalcante. Cabra bom, ela é gente da gente e não promete pra faltar. Com ele tudo é quente e o correto lá cá. Eu queria que um aplauso pra Bildu Piff, rapaz. Bildu Piff é um artista da febre do rap. Eita, Bildu Piff, eu sou fã de Bildu Piff. Peninha! Bildu, caldeirão pra ferver. Vem cá, ei. Peninha. Peninha mudou a camisa, rapaz. É, Peninha. Olha a camisa de Peninha. Peninha dos discos. É, ah, rapaz, tem mal o telefone dele e tudo ali. Boa tarde, Peninha. Boa tarde, boa tarde. Você está ouvindo Tarde Sertaneja com Erlon Cavalcante. Estamos com o programa Tarde Sertaneja. Deixa eu mandar aqui para o professor Urbano. E atenção, o filho de Jota Lima nasceu. Vou pegar ele. Nasceu o filho de Jota Lima. Olha ele aqui, ó. Ó, o bichinho, tiquinho, ó. Só falta o dedo para comprar o leite. É bonitinho. Bota aqui, Carlos Barbosa, ué. Hein, rapaz, o bichinho de menino de Jota Lima. Como é o nome dele? Hein, rapaz, ó. Esse aqui nasceu gordinho, arrumadinho, encapotado. Nasceu com os olhos azul. Ei, cadê o dedo? Ah, rapaz, é uma mistura de menino danado, viu, Joãozinho? Eita, até de óculos nasceu, ué. Me dá o dedo do leite aí, ué. Eu vou só dizer o nome do cabra que trouxe, só a primeira letra dele. Bildu Piff, pronto. Não dá uma risada, não, ué. Dá uma risadinha, ele dá uma risadinha. Nasceu, Jotinho. Mas é bonitinho, Bildu Piff, olha. Meu Deus, vou deixar o bichinho aqui. Nasceu o filho de Jota Lima. Valdemar, venha, Valdemar, canta agora pra gente, Valdemar. Olha eu aqui de novo. É, o pessoal mandou um abraço pra você lá. Peço desculpa. Queria mais sua uma presença vez. Lá de todo jeito. A gente vai, mas a gente disse, vai. O rapaz não pode vir. Mas Valdemar, rapaz, você promete e não realiza. Mãe é mãe, Valdemar. Agora, vem a culpa adoecer. Não foi minha. Aí o pessoal mandou um abraço pra você. Todo mundo só foneiro. Sinta-se abraçado, todo mundo. É Leno Pezinho, Zezito do Acordeon. Tudo é pessoal que toca sofone. Mais um foto, Zezito do Acordeon. Jean, Marisa, mas todo mundo mandou lembrança, todo mundo. Desculpa, Val Trindade, foi uma festa. Vamos cantar, bora lá. Então, olha, em homenagem a um amigo meu. Oh, Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh, Deus, zangou, só por isso só se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi para chover, mas chover bem mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, eu não rezei direito, se eu me perdoe, eu acho que a culpa foi desse pobre que não sabe fazer oração. Encher os meus olhos de água, ele pedido cheio de mágoa, e o sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno, desculpe eu pedir pra ela acabar com o inferno que sempre queimou meu Ceará. Que de joelho rezou um bocado, sempre nunca a chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se enganou? O vento do céu recebeu, fazendo cair toda a chuva dia. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Pobre que não sabe fazer oração. Desculpa, eu pedi pra encher os meus olhos de água. Teve pedido cheio de mapa. E o só incremente se a retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar no inverno. Desculpa, eu pedi acabar com esse inverno. Música bonita, viva gordurinha! Um abraço ao Hamilton Lopes, seu Avenor, que tá se recuperando, meu filho Cauã, o Lúcio Flávio, e agora vem a rainha do forró, Leonora Morena! Chegou ela toda vermelhinha, tá parecendo uma manga rosa, uma manga rosa. Depois tem Edmilson hoje, estreando no programa, é Edmilson. Vem-se embora, Leonora! Eita, Leonora Morena tava ali. Boa tarde, Leonora. Boa tarde, Hélio. Estou aqui outra vez, matando a saudade dos meus fãs. E eu quero mandar um abraço aqui pra Natan. Ah, o povo é reclamando porque eu não vim mais. Vamos embora? Mandar um abraço pra Natan, pra Lúcia, minha amiga, pra Liana. E quero mandar um abraço para Jurandir, que é um fã meu, Jurandir. E sua filha, rapaz. Jurandir, Fátima, Dorinha, tá tudo ouvindo lá. Vamos embora, vamos lá. Vamos embora. Puxa o fone. As montanhas lá da serra, abra a porta e sinto o cheiro da terra. No fuleiro, no quintal, canta o galo, bota a sela no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou tocando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Sou forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonada. Sou forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonada. Forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueira e viva apaixonada. Forró, vaquejada e mulher. Ha! Vai! Segura! Eita! Machucadinho, parece a sanfoninha de Luiz Gonzaga. Quando o claro do sol vai despontando de trás das montanhas lá da serra, abra a porta e sinto o cheiro da terra. No fuleiro, no quintal, canta o galo, bota a sela no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou tocando minha vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonada. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e viva apaixonada. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e viva apaixonada. Por forró, vaquejada e mulher. O que eu vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina e o sorriso na boca da menina. E o segredo que tem seu coração, meu forró é festa de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu vício você já sabe qual é. Ha! Por pecado, sou vaqueiro e viva apaixonado. Sou vaqueiro e viva apaixonada. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e viva apaixonada. O o forró vaquejada e mulher, ô vaqueiro e viva apaixonada, o forró vaquejada e mulher, obrigada. Eita coisa boa, hoje infelizmente é muita gente, agora tem uma parte da música que eu não entendi. Eu entendi assim, sou vaqueiro e vivo apaixonado, Jota Lima não gosta de mulher. Não. Vamos chamar a Genô, pra gente chamar Edmilson. É isso, maestro. Vamos chamar a Genô e vamos chamar a Genô e a gente na volta tem Edmilson, nosso cantor. Pronto, vamos lá. Vamos, Genô. Pra você comprar na Agremil é comprar melhor. Pagar na Agremil é pagar tudo com preço de promoção. Agremil é quem tem tudo pra você. Duas lojas no centro de Caruaru, na mesma rua, pra ficar mais fácil de você comprar. Lá você encontra realmente tudo o que precisa em brinquedos, presentes, utilidades em geral. Tem bombonieres, licoreiras, fruteiras, canecas, xícaras, cuscuzeiras, marmitas térmicas, vassouras, tem espanadores, muito mais utilidades que você compra à vontade. Tudo é preço de promoção. Lá na Agremil, ali na rua 15 de novembro, 150 e 220. Agremil! Vamos tomar Rochedo, gente? Cinco sabores aqui que valem nota 10 para todo mundo. Tutti Frutti, Rochedo, Guaraná, Laranjada, Rochedo Cola e Soda Limonada. Se é Rochedo, você toma o melhor refrigerante. O programa Tarde Sertaneja tem um oferecimento da Casa do Camponês, que dispõe de tubos e conexões para irrigação, fitas gotejadoras, infinidade de máquinas agrícolas, forrageiras, motosserras e roçadeiras. Rua Martim Júnior, Centro Caruaru, fone 3721-5833, Casa do Camponês, tudo para o campo. Estamos apresentando Tarde Sertaneja com Erlon Cavalcante. Ele conhece de política, Magno Martins. Olá, minha gente, também estou aqui na Rádio Cultura do Nordeste, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite, com o programa Frente a Frente, trazendo os bastidores da política e do poder. Conto com a sua audiência. Prepara a terra, meu amigo camponês. Terra tratada, lucro certo toda vez. Mas pra manter o seu roçado bem tratado, tudo tem que ser comprado na casa do camponês. Quando o freguês com bichada e fomicida, compra do inseticida, foice pulverizador. Tem plantadeira, tem arado e tem motor. Tem de tudo pra lavoura e preço pra revendedor. Casa do Camponês, Rua Martins Júnior, 53, no centro de Caruaru. Neste sábado tem emoção no seu rádio. E as emoções são pela Série B do Campeonato Brasileiro e pela Série C. Jornada dupla para você com a equipe. A partir das 3h30 da tarde, você acompanha a Série B com o Sport Botafogo de Ribeirão Preto e, simultaneamente, Botafogo da Paraíba e Náutico. Irã Carvalho, Edson Silva, Davi Cardoso, Antônio Carlos, Rony Filho e Máximo Neto. No domingo tem Série C. O Santa vai entrar em campo contra a equipe do Globo em busca de classificação para a próxima fase. O jogo será na Arena Pernambuco a partir das 5 da tarde. Final de semana de muito futebol com a nossa equipe. Show de bola! Sport Botafogo de Ribeirão Preto e Botafogo da Paraíba e Náutico neste sábado a partir das 3h30 da tarde. Oferecimento Pitu. Beba com moderação. Comercial Teixeira e Caruaru da Sorte, título emitido pela Invest Capitalização. Equipe Show de Bola! É futebol do jeito que você gosta! Você está ouvindo Tarde Sertaneja com Erlon Cavalcante. E agora a gente queria encerrar com todo mundo junto. Bildo Pif, Bigodinho, Leonora, todo mundo que está aqui. Desceu que eu vou comprar de leite. Alcides é o padrinho, Alcides. Adeus, minha rosa, adeus, meu amor. Vamos ali, ô João. Valeu. Adeus, minha rosa, adeus, meu amor, até até para o ano de morte do sul. Adeus, minha roda, adeus, meu amor, até para o ano de morte do sul. O café de Josué, a banhadeira apanhou. Valeu, Maestro Zui, obrigado mais uma vez. Você organiza o forró aqui, viu? Obrigado, Edmilson, a presença, o Billy. Valeu, obrigado a todos que compareceram. Valeu, André, obrigado a todo mundo. Valeu, Carlos Barbosa. Amanhã quem vai estar aqui comigo é o Xambinho, o grande Xambinho. Vem pra cá, pra Caruaru, fazer um show. Ligou agora pra mim, que vai dar uma passada aqui, que tá com um disco novo. Amanhã eu te espero, grande Xambinho. Valeu, Carlos Barbosa. Boa tarde. A sua tarde tem mais músicas, alegria e diversão. Opa! Cultura do Nordeste. Boa tarde.